Quantos anos à espera de um milagre e o tempo se foi, sem deixar o mapa da felicidade. O sonho acabou. A história não termina assim, não. No que creio é o que verei. A promessa não pode morrer, não. Como Deus fez com Abraão. Ouve, Senhor, a minha oração. Tira a dor do meu coração. Estou aqui nessa multidão. Envia um anjo e traz a resposta pra mim. À espera de um milagre e o tempo se foi, sem deixar o mapa da felicidade. O sonho acabou. A história não termina assim, não. No que creio é o que verei. A promessa não pode morrer.